para Nerdia, um podcast para nerds. Saudações extragalácticas, queridos ouvintes, aqui é Alexander Master e este é o 123º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Neste episódio 123, trouxe queridos companheiros daqui do Paranerdia para falarmos a respeito do 8º episódio de Guerra nas Estrelas, Os Últimos Jedi. E é bom salientar bem de cara agora que a galera não tem que reclamar sobre os spoilers que a gente com certeza vai soltar nesse episódio, visto que eu esperei o filme inclusive sair de cartaz para lançar este episódio. Não que a gente esteja com as gravações atrasadas pra caralho do Paranerd, mas isso não vem ao caso. Então é spoiler free, ninguém me reclama, e sim, o Kylo Ren mata os supremos chefes Snoke. Pronto, já tem o spoiler master logo de cara na abertura, dane-se. E pra falar a respeito de Os Últimos Jedi, eu trouxe aqui a minha masquenada de estimação, senhora dona Ana Lúcia Leti. Fala aí, minha filha. Oi, aqui é a Ana Lúcia, Joaninha Trekker, e vamos falar o seguinte, um episódio polêmico. Temos mamilos. Temos mamilos, temos. Não queríamos ter, mas temos, né? Fazer o quê? Além de Dona Joaninha, que é Trekker, mas gosta de Guerra nas Estrelas, também temos o meu mestre Skywalker da edição de áudios, o senhor Rafa Oliveira, do Banco de Cérebros. Fala, Rafinha. Já começo agradecendo o convite aqui, primeiro para a Nerd que eu participo. Pode ser o último também, né? Eu tô falando não, primeiro. Não, de jeito nenhum. E eu acho que não é ruim você dizer que este é o melhor filme de Star Wars dos últimos 28 anos. Olha, não te desmereço essa colocação não, cara. Também tô achando... Dá pra se deixar bem claro que esse é um dos melhores Star Wars de muito, muito tempo mesmo. Exato, a gente vai comentar sobre isso durante o cast. Muito bem, voltaremos a falar tudo a respeito do episódio 8 daqui a pouquinho, depois dos recados. Vamos lá. Recado. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, vocês já sabem, nossos métodos de contato são e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Também temos o Twitter, que é o @paranerdia, e a página do Facebook, facebook.com/paranerdia. Agora um recadinho, vamos dizer, triste, porque algum desocupado infeliz acabou hackeando a minha conta do YouTube e apagou o canal do Paranerdia. Mas não se preocupem, eu tenho um canal particular que estava usando para fazer gravações e agora ele vai se tornar o novo canal do Paranerdia. Por enquanto, aquela URL amigável youtube.com/paranerdia não leva para lugar nenhum, mas em breve eu vou retomar essa URL e vamos ter de novo. O link para o canal que está sendo o novo canal do Paranerdia vai estar no post deste episódio. Outros recados: Você que quer, meus amigos, ajudar o Paranerd a funcionar e, além disso, manter também o resto dos podcasts que tem aqui no Paranerd, como o Manga Q, o Huntercast e outros, não deixe de fazer a sua ajuda, a sua participação no Apoia-se do Paranerd. O endereço é apoia.se/Paranerd. Contribuições a partir de R$1 já são suficientes para nos ajudar e muito a manter o servidor e todos os gastos que nós temos produzindo estes podcasts para você. Vocês já perceberam que tem uma nova atração no Paranerdia? Todas as sextas-feiras vai ter agora um episódio curtinho chamado Nerd Maratonista. Nele eu falo a respeito de um episódio de uma série famosa da cultura pop. Aproveitando que não deu para terminar aquele Paranerd de Doctor Who da quarta temporada, os Nerds Maratonistas são justamente dos episódios que estavam faltando desta quarta temporada. E último recadinho, não sei se vocês já repararam, a nova abertura musical do Paranerd. E aí, gostaram dela? É um trabalho original feito por um de meus mecenas e está cheia de referências musicais da cultura pop. Você já conseguiu identificar todas essas referências? Dá uma escutada de novo e vamos ver quem é que descobre tudo. E se vocês gostaram, deem um joinha ou um obrigado ou mesmo um cumprimento para estes nossos queridos mecenas. Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Volta. Então, lá, primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que nesta mesa virtual redonda não temos ninguém que tenha sequer desgostado desse filme. Concordam com isso? Concordo. Eu até concordo, sim. Olha, eu saí do cinema emocionada pelo conjunto todo do filme, pela Leia. Só isso já ia ser suficiente pra me deixar muito emocionada. Tá falando que não tem spoilers, né? Então, o fato dela não dar... De não terem matado a Leia nesse filme me tocou tanto, porque era uma solução tão fácil para resolver um problema da vida real, que é o fato da Carrie Fisher não estar mais entre nós. Eles podiam ter matado ela. E em dado momento do filme eu achei, usaram a decisão fácil, e depois dá um plot twist, que não é bem assim. E você quer saber, esse é um dos pontos que eu particularmente gostei mais. Cara, eu contei pelo menos umas 3 ou 4 oportunidades que eles tiveram de matar a Leia nesse filme. Foi corajoso mesmo. Assim, eu ia dizer que eles têm um pepino pra resolver, mas eu acho que eles já sabem o que eles vão fazer, por isso que eles não mataram ela. Eu também acho que já tem uma solução na ponta da linha. Né? Ah, bicho, vai ser que nem Game of Thrones, alguém vai chegar depois, sabe, a Leia morreu. Oh, meu Deus, ela morreu, que pena, que chato. Não vai precisar filmar ela morrendo, basta avisar que morreu. Não sei se vocês estão reparando, mas em cada novo filme dessa nova trilogia, eles estão matando um personagem clássico. Mataram o Han no primeiro, mataram o Luke no segundo, tudo bem que ele ainda pode voltar como fantasminha camarada, mas morreu, tá morrido. E agora, no terceiro, pode muito bem matar a Leia. Eu acho que o caminho é esse, que era a opinião do Rafa a respeito disso, que é o seguinte, a franquia tá indo pra outro caminho. Que a franquia, até antes da Disney pegar a franquia pra tê-la, né, pra fazê-la, ela era muito focada na família Skywalker. A família Skywalker era o cerne de tudo que acontece na porra daquela galáxia. Não tem nada naquela galáxia que não tenha o dedo de um Skywalker na conversa. Nesses três novos filmes, tem Skywalkers na conversa? Tem, tá lá o Luke, tá lá a Leia, beleza. Kylo Ren é mal ou bem, entre aspas, um Skywalker também, apesar dele ser um solo, mas é da família, tal e coisa. Mas a franquia tá deixando de ser a história da família Skywalker, o Dallas do espaço. Você não acha, Rafa? Eu acho, e até quando chamam o Ben, falam o nome dele mesmo, é Ben Solo, não Ben Skywalker, né? Até na citação eu vejo que eles estão meio que tentando tirar um pouco o foco do Skywalkers. Até porque tem uma coisa que muito reclamaram nesse filme, que foi os pais da Rey não serem pessoas ligadas à Força. Eu achei ótimo, porque mostra que a Força é realmente algo universal. Ela pode surgir de uma pessoa que não é considerada importante. Outra cena que mostra isso também muito bem é o garotinho que puxou a vassoura no final do filme, né? Exato, ele reforça que isso. A Força é força pra todo mundo, cara. Não tem essa. Outro também personagem que mostra, que não tá nesse filme, mas que também vai nessa mesma ideia, é o Shiro, do Rogue One, aquele que era Force Sensitive, mas que não era. Não é preciso ser Jedi pra estar unido à Força. É, se ele fosse treinado tudo, até ele poderia ter mas, o caminho da Força, mas ele já tem, né, uma ligação. Todo mundo tá fazendo essa reclamação, porque a Rey e a família dela não tem ligação com a Força, isso apareceu do nada, e eu fiquei pensando, ué, quem é que plantou essa ideia quando colocou um pequeno Anakin Skywalker, filho de uma escrava, largado lá em Tatooine? Que ligação ele tinha com a Força? O próprio George Lucas, exatamente, não tinha nenhuma. Mas assim, é pelo pessoal já na época conhecer o nome Skywalker, achava que tinha uma ligação, eles não reclamaram na época, né? Mas aliás, tem outra coisa. Também te interromper, mas é aquela questão, então, de você tá comprando a história porque você já conhece o nome. É. Mas ela começou do zero, ela começou do exatamente. Nada. A lenda da Rey tá começando agora. Eu não acho justo também o pessoal tratar dessa maneira. E inclusive o Nerdmaster falou sobre eles estarem matando os personagens principais ao longo dos filmes, né? É cada filme que tá sendo lançado agora dessa nova trilogia, ela é focada num personagem da trilogia clássica, né? Que o primeiro filme é sobre o Han Solo, né? Você tem o arco dele finalizado. O segundo filme é sobre o Luke Skywalker, você tem o arco dele finalizado. E eles estavam comentando que o terceiro filme seria da Leia, e eu acho que ainda pode ser. Que por mais que a Carrie Fisher tenha falecido, eles podem arranjar um jeito de ainda o filme ser focado através dela, né? Eu acho que seria justo, assim, os filmes da nova trilogia, eles estão mostrando agora personagens novos, eles estão indo para outro caminho, longe dos Skywalkers, né? Ainda com ligação mais longe, mas ao mesmo tempo que eles estão renovando toda a história, eles estão mantendo a base ali pelos personagens originais, né? E concluindo a história deles. Muito bom. Eu acho que dá pra fazer tranquilamente. Uma coisa que eu tenho tido muita, vamos dizer, confiança nesses filmes novos é que, pelo menos até agora, não sei como é que vai ser o filme solo do solo, né? Mas calma, não chegamos nessa parte ainda. Eu não me arrependi de ver nenhum dos filmes novos. Até Rogue One, que era uma coisa que o povo tava, caraca, mas vai ser uma merda, que porra é essa de contar a história antes do episódio 4? E foi um excelente filme, eu diria até que um dos melhores desses filmes novos. Eu concordo, até agora não houve motivo para decepção. E pessoalmente, eu acredito que ainda tem muita cena com a Carrie Fisher gravada, tá? Coisa que eles provavelmente tiraram de propósito da edição agora para poder construir uma parte do próximo filme, porque eles prometeram que não vão usar CGI, eles vão respeitar a imagem dela. Só que não ficou muito claro se eles não vão usar coisas que estão gravadas. Eu acho que talvez tenha material guardado que permita fazer alguma inserção dentro da história, mas como o Nerdmaster falou, sem focar demais nela. Não vai ser nada que seja exagerado. Muito bem. Vamos passar então agora agora para as cenas do filme propriamente dito. E eu já quero começar com uma coisa que, sinceramente, eu adorei neste filme 8, que foram as piadas bem colocadas. Eu tô falando, obviamente, da piada do Paul Dameron com o general, coloca o almirante Rux. Ah, eu queria falar com o tal do Rux. Rux tá aí na nave? Eu sou o Rux. Estou aqui para matar vocês. Escora já. Não, querido, eu quero falar com o Rux, sabe? Almirante, babacão, cheio da pose. É, conheça, que eu tô com uma mensagem da comandante Leia, sabe? E eu preciso entregar pro Rux, mas tem que ser pra ele. O assistente do Rux chega. Eu acho que ele tá te trolando, senhor. Fica mais engraçado ainda você ver que são os personagens, os atores, né, do Ex Machina, né? É. Personagens principais interagindo. Muita gente reclamou, já que vamos ficar naquela história muita gente reclamou disso, muita gente reclamou daquilo. Eu não sou nenhuma dessas pessoas, mas teve, gente, assim, né? Que o filme teve muita piada. Primeiro, eu não acho que teve muita piada. Foram ótimas piadas colocadas nos pontos certos. Alguém discorda disso? Eu concordo, assim, ótimas piadas. Aliás, tem alguns detalhes assim que chegam a ser engraçados, mas ainda assim dão um complemento ao personagem. Então o Rux, quando ele chega ali na... Depois que o Snoke morreu, ele chega ali na situação, Kylo Ren caído no chão, né? Ele vê, inclusive, o Snoke caído com a linguinha, o pessoal reclamou disso. Eu não achei ruim, tá? Achei justo. Mas na hora que ele vê o Kylo Ren no chão, vocês podem perceber que ele tenta tirar a arma pra matar o Kylo Ren. É, né? Ele, se o Kylo Ren não acorda naquela hora, ele tinha morrido. É isso, tipo assim, uma cena de humor, tipo, aí o Kylo Ren acorda meio assustado, assim, caraca, tomei um balão da Rey, né? E aí tem também, inclusive, toda essa interação entre o Kylo Ren com o Hux é sensacional, até o final, quando tem o Luke ali, o Kylo Ren tentando matar o Luke de todas as maneiras, né, que a gente depois vai descobrir com uma projeção, e aí eles dando as ordens de tiro ali, toda essa interação entre os dois personagens é ótima, é meio engraçado. Cara, a cena do atirem nele, que o primeiro, o Kylo Ren, puto da vida, atirem nele! Aí o Rux, atirem nele! O Kylo Ren, filha da puta, eu já falei isso, pra que você tá mandando de novo? É, não tira o peso da cena, né, continua do mesmo jeito, assim, bem legal. Aliás, tava reassistindo esses dias o Looper, Assassinos do Futuro, que é do Rian Johnson também, e há muito tempo eu não tinha visto esse filme. Eu gosto. É ótimo o filme, e você vê que um cara que sabe fazer realmente ele constrói um clima durante o filme, e aqui no Star Wars a gente tem algo parecido com... Na verdade, ele vai desconstruindo expectativas que a gente tem, porque ele vai e mata o Snoke, ele não fala sobre o passado do Snoke. Eu particularmente não acho que ele precisaria contar a origem, porque o Imperador mesmo, nos filmes originais, não tinha origem. Mas não é exatamente a mesma estrutura. Diferente do episódio 7, que estruturalmente é o Nova Esperança, não tem como não ver a estrutura do 7 e a estrutura do Nova Esperança e dizer que sim, é exatamente o mesmo filme. Tudo bem, mas aí era o J.J. Abrams trazendo novamente para o público uma franquia que já estava um bocado de tempo sem um bom filme, e ele estava querendo ficar no, vamos dizer, no café com leite, no que é mais tranquilo. É, ele precisava fazer isso, porque senão a gente não ia conseguir ter um filme como Os Últimos Jedi. Se eles lançassem um filme como Os Últimos Jedi direto, aí podia ter retaliação, né? Como que até teve para Os Últimos Jedi agora. Então, faz sentido ele trazer o feijão com arroz para ele poder concretizar. Ó, Star Wars voltou. Agora sim a gente pode prosseguir a história. É que o papel do J.J. Abrams nos filmes 7 foi trazer de volta a nerdaiada velha que gosta do lugar nas estrelas, mas também arrebanhar uma porrada de nerdinhos novinhos que querem saber que raio é esse negócio de Guerra nas Estrelas. E ele conseguiu. Na minha opinião, ele matou a pau, deu o chá pros velhos e deu a Coca-Cola pros novinhos. Então não teve problema nenhum nesse caso. Agora com o 8, na minha opinião, eles conseguiram pegar e passar o bastão. Ou seja, agora vamos começar o nosso Guerra nas Estrelas. Vamos fazer do nosso jeito. E aí vocês falaram, foi até bom eles não terem contado o passado do Snoke. Eu, pra mim, eu até fiz, acho que essa mesma piada no J-Wave, não sei se o Juba chegou a cortar essa piada, que eu acho que o cara pegou, o diretor chegou, pegou, olha como é que tá a pauta, como é que estão os fios soltos do episódio 7 pro episódio 8. É, contaram como é que são os pais da Rey? Ah, não? Ah, então foda-se, risco aí. Ah, o Supremo Senhor Snoke, contaram o como é que é pra contar o passado dele e tal coisa? Ah, não? Arrisca essa merda, então. Ah, pode matar? Então mata esse filho da puta também. Ah, eu acho que foi mais ou menos assim a reunião. Risca isso, risca aquilo, risca aquele outro. Ele tinha um carimbinho, tipo, foda-se isso, foda-se aquilo, foda-se aquele outro. Por aí, pra mim ficou ótimo. É um carimbinho com F, né? F. Vem por aí. Agora, o que foi a cena dos bombardeios bombardeando aquela super mega nave do Nana? O que você sentiu quando aquela japinha tá lá dentro do bombardeio chutando pra tentar conseguir o controle remoto? Cara, aquela cena foi muito bem construída, sabe? Ela te dá aquela sensação de aflição, porque você tem que resolver o assunto e tá tudo dando errado. A menina se vê de repente sozinha no bombardeiro, porque os colegas dela já foram atingidos, estão feridos. Ela tem que fazer tudo sozinha, ela simplesmente se esbudega no chão, sem o controle de abertura do bombardeiro, e as bombas tudo ali, balançando perto dela, e você vê, em dado momento, ela até começa a chutar pra fazer a coisa cair na direção dela, e ela se agarra no medalhão, né, que é um símbolo da força, e bateu aquele momento ao Shiru, e ia sentir carinho por essa menina, porque ela tá aqui, ela tá se pegando na força, e realmente a força parece atuar, porque derruba o controle nas mãos dela para ela poder acionar o bombardeiro, né? E as portas se abrem, as bombas começam a cair lentamente indo na direção da nave do Império, que vai virar Império não, né? Nova Ordem, se bem que não tem grandes diferenças, mudou o nome, mas continua a mesma coisa. Essa cena em particular, ela me lembra muito aqueles filmes de guerra, né? Os pilotos tentando se controlar para conseguir uma mira. É muito bem feito. E realmente já se falou muito que a inspiração é o filme de guerra, né? Segunda Guerra Mundial. Todo mundo sabe que a inspiração do Lucas foram os filmes da Segunda Guerra Mundial, além de outras, como Jornada do Herói e outras coisas do gênero, cara. Primeira Guerra Mundial também tem trincheira no final do filme. Sim. Agora, eu ouvi gente, cara, falando cada asneira na minha vida, cara, dá vontade de chorar. Ah, como é que bomba consegue destruir uma nave que tem escudo de força? O escudo de força é pra evitar tiro laser, infeliz. Ele não evita bomba, senão as naves não passavam em volta da navona. Você já pensou se tivesse o escudo de força das naves grandes realmente evitasse tudo? Primeiro que as navinhas não saíam dela. Só pra começo de conversa. Os caça não saíam de dentro dos destroyers se o seu campo de força evitasse objeto físico, tá, meus filhos? Então, campo de força é pra evitar tiro laser. Bomba mata campo de força, sim senhor, meus senhores. Por favor. Quando eu assisti o episódio 7, eu senti falta de batalhas no espaço, né? E aí, quando veio o Rogue One, eu vi batalhas sensacionais ali, que mostra, inclusive, o momento que o Império vai fechar a abertura que se passa pelo planeta, né, que tá ocorrendo a batalha final ali no Rogue One, né? E aí as naves rebeldes tentando descer, eu achei ótimo. E aí no episódio 8, agora nos últimos Jedi, eu vi vários momentos ótimos no espaço também de batalhas, como por exemplo no meio do filme que a gente tem a Holdor usando o hiperespaço, né, entre todas as naves, os Star Destroyers. Eu não sei vocês, crianças, eu não sei vocês, eu vou querer inclusive a opinião de vocês nisso, mas na hora que a vice-almirante Rodo me aponta a nave dela pro mega caleão imperial do Supremo Snoke e liga os foguetes, vai pra cima, cara, eu no cinema não consegui me aguentar, eu gritei Kamikaze! O povo da sala de cinema onde eu tava uivou, cara. Foi aquela algazarra que ninguém. Ainda bem que essa cena tem 10 segundos de silêncio, porque não se ouviria mais porra nenhuma naquela sala depois do que eu gritei. É porque é bonito visualmente, né? E finalmente uma explosão silenciosa no espaço. Obrigado. Não, silenciosa, não sei se você percebe, mas a explosão é tão violenta que você perde um pouco a cor também. Você só fica assim, meio preto e branco. Sim. Né? Você fica no impacto, fica numa coisa. Na minha sala de cinema, o silêncio imperou. Mentalmente, eu devo ter soltado uns 20 mil palavrões. Porque quando ela vira a nave, você já sabe que ela vai fazer isso. Você já tem essa noção de que o que vai acontecer. Mas o impacto visual e aquele silêncio na sequência, cara, aquilo calou fundo no povo. Ficou todo mundo também naquele mesmo silêncio, só tentando absorver mentalmente, evocando todos os palavrões que você conhece, mas alguns que você inventou ali. Caramba! Muito bem. Retrocedendo, vamos voltar de novo lá pro começo. Beleza. Aí as naves conseguem fugir, os rebeldes estão em fuga, a nova ordem tá atrás, tudo muito bonito. Corta essa cena e voltamos para aquele planeta da puta que pariu, com a ilhazinha no meio do oceano do raio que o parta. Porque, afinal de contas, já tá 3 anos a Rey segurando aquela porra daquele sabre de luz. O braço dela já tava cansando, né? A gente tinha que ver como é que se ia se resolver essa situação do sabre de luz. Mas aí me diga então, dona Ana, o que tu achou? O Luke me pega aquela porra do cyborg com aquela porra. Você quer essa merda, não? E joga pelo ombro pra trás. O que tu achou disso? Primeiro que eu fiquei bastante surpresa, né? Se bem que durante esses... Eu ri, cara. Eu não consegui segurar, não. Eu dei muita risada nessa hora. Ah, sim. Mas acho que é um momento que todo mundo na sala deu risada. Porque é pelo inesperado, né? Você não imagina que ele vendo aquela pose suplicante, aqueles olhinhos pedintes da Rey, que ele ia tomar uma atitude assim, então... Ah, se dane. Tô nem aí. Não se sabia o motivo exato de ele ter se afastado. Ah, ele deu algum... Deu um problema com o Kylo Ren. Sim, isso aí... Isso aí era noticiado, né? A gente sabia que tinha acontecido alguma coisa, mas o que teria acontecido de forma efetiva pra ele simplesmente abandonar tudo e todos e parar lá onde Judas perdeu as unhas, que é o fim do mundo, o fim do universo ali, praticamente. Isso daí era desconhecido, né? Vai ser uma das coisas mostradas no filme. Então, essa atitude dele era uma atitude inesperada. Você poderia esperar raiva, esperar curiosidade, ou até um mais solene. Isto não me pertence mais. Mas ele pegar e jogar pra trás como se estivesse pegando uma latinha de Coca-Cola vazia. Foi. Isso ninguém esperava. É, visto que mais pra frente, depois quando a gente começa a ver o dia a dia do Luke, a gente até vê a asa X dele afundada na baía do oceano dele, né? Então, então ele cagou. Ele tá lá pra se esconder, velho eremita mesmo. Mas não, no melhor ensinamento, Yoda, né? Porque o Yoda também fez a mesma merda, né? Fugiu e se escondeu na puta que pariu. Sacou? Puta que pariu dele, era um pântano. Não era uma praia. Pelo menos o Luke escolheu um lugar mais bonitinho. Tinha até umas serviçais, né? É, tinha lá, porque aquilo ali é a ilha de onde nasceu a Ordem Jedi, né? Onde estava escrito os livros velhos que ninguém lê da porra do Jedi. E isso, inclusive, gerou uma cena ótima quando Yoda apareceu. Ah, Luke, que bom você tá aqui. Aí, você leu os livros? Nada não, Yoda. O livro é muito chato. Porra, então vai a merda. Pra que você quer esse livro? Se livra dessa porra desses livros, então. Tu não leu essa merda, porra. E graças a... Insira sua deidade favorita aqui, que foi um Yoda boneco. Sim. Não foi uma porra de um CGI mal feito. Frank Oz, né? Boneco com Frank Oz manipulando, graças a Insira sua deidade favorita aqui. É aquele momento em que você diz, ah, tem o meu Muppet aqui, tem o meu Muppet aqui. Pronto, seu coraçãozinho fica feliz. Falando em boneco, Ana... Fale sobre os porgs. Oh, meu Deus do céu, o que são os porgs? São as coisinhas fofas, irritantes e fofas, e mais fofas ainda, e mais irritantes, especialmente porque eles aparecem em grande quantidade, uma quantidade excessiva. Como é que pode uma ilha tão pequenininha ter tanto porg? Vem cá, aqueles são os porgs ou seriam os pingos? Olha, tem muito de pingo. Olha, cara, no quesito proliferação, não, os pingos ganham. É que uma coisa que a gente não tá falando também, que eu acho bom deixar salientada, claro. Essa parte da Rey é assíncrona em relação ao resto do filme. Ela acontece muito antes do ponto em que tava o Paul Dameron e a Patota, e foi durante muito tempo. Ela ficou lá na ilha com o Luke uns bons, sei lá, 6 meses no mínimo, cara. Porque teve Porg invadindo a Millennium Falcon e fazendo ninho. Isso não é um negócio que se faz do dia pra noite. Não é uma coisa assim que brota Porg igual brota Pingo no Jornada nas Estrelas. Então... Mas acho que não. Tem algo que indique que foram tanto tempo assim? Pra mim foram alguns dias. Não. Tem coisas que indicam sim que o Luke muda de roupa de uma cena pra outra. A barba fica um pouco mais volumosa de uma cena pra outra. Tem indicações de que eles estão... Uns 6 meses eu acho que não seria tanto, até porque ela sabia meio que sem exigência. Não, 6 meses eu tô... Não, 6 meses eu tô exagerando, mas ela não foi... A cena da Rey com o Luke na ilha é assíncrona em relação ao resto do filme. Não, uma das reclamações que eu ouvi sobre o filme foi justamente não deixar muito claro essa questão do tempo. Eu também tive a impressão de que havia uma passagem de tempo. 6 meses parece talvez um pouco demais na minha cabeça. Mas mesmo assim, não foi uma questão de dias. É, dá uma sensação de que passou um tempo. Só que aquela coisa, parece que o povo voltou naqueles tempos do cinema, em que você tinha que mostrar um mapa ou uma imagem de fundo com o calendário e as folhas sendo arrancadas rapidamente, pra você ter a noção de que o tempo tá passando. É que pra esse tipo de povo faltou um locutor dizendo 1000 anos depois. Não, mas eu acho que você matou a charada agora, o Nerdmaster, quando falou sobre a maneira como os Porgs invadiram a Millennium Falcon. É uma boa indicação de que passou tempo suficiente pros grupinhos entrar, fazer ninho, começar a botar ovinho crescer, porque tinha filhote já lá dentro. Sim, né? Sim. É uma indicação de que passou tempo. Quanto tempo exatamente, aí já não dá pra ter certeza. Mas não foi uma questão de dias, foi no mínimo aí 1 mês, 2 meses. E eu te digo mais uma coisa, Rafa. São Porgs ou filhotes do gato do Shrek? É, porque, né, os olhos ali, a cena lembrou muito, né, cara? Teve aquela cena do Chewbacca fazendo um Porg assado. Porra, cara, são aves. Quem é que não vai pegar uma ave e não fazer assada, cara? O Chewbacca é carnívoro, não é vegetariano, gente. Porra, fala sério. Aí tá lá, ele assando a porra dos Porg, meia dúzia, olhando pra ele. Vai matar a mamãe? Vai comer a mamãe? Como a mãe, não? E a participação deles, teve gente que reclamou dos Porgs e tal, mas a participação deles é mínima, assim, é pequena. Aparece ali pra fazer uma graça no final, quando a Rey tá... Inclusive numa cena sensacional, no final, quando a Rey tá com a Millennium Falcon passando por dentro, assim, das crateras do planeta, você vê ali tudo em cristal vermelho, né, como se fosse rubi. Aquilo é um visual totalmente Star Wars, aquele planeta. E aí é aquele final, indo com a Millennium Falcon, me lembrou muito Império Contra-Ataca, os filmes que mostraram a Millennium Falcon em ação, né? Inclusive a trilha sonora, John Williams, ele toca uma música que eu não vou me recordar de que é algum dos filmes da série original, assim, mas a música por completo, ela não é desse filme, assim, ele só refez a música que ele tinha feito antes. Outro bicho também que algumas pessoas reclamaram, outras não, mas graças a Deus que foi bem feito pra caramba. Foram aquelas raposinhas de cristal, aqueles Pokémon de cristal do planeta da areia vermelha, né? Isso. Eles são lindos. São muito bonitos, cara. E também é outro daquele tipo, estão falando do espectador Homer Simpson padrão americano, né? Aí tinha que ter uma cena, tá, já falamos dessa cena, mas vamos falar de novo. Tá lá o Luke Skywalker, apareceu no finalzão do filme, a galera tá fodida, e aparece o Luke, conversa com a Leia, dá piscolinho pro C-3PO, aí chega, abre a porta, sai pelo... pra enfrentar o Kylo Ren. O Kylo Ren manda matar, mas manda atirar, atira. Falando, caraca, onde é que tem tanto tiro nessa porra? Para com isso. E vamos. Aí chega o Hux. Tá, cara, chega, já atirou. Você acha que ele sobreviveu a isso? Aí se levar, abaixa a poeira. O Luke bate uma poeirinha do ombro, né? Dá um beijinho no ombro pras inimigas. Enquanto isso, o Paul Dameron tá lá dentro. Por que que o Luke está fazendo isso? Não está atacando todo mundo, só está se defendendo. Eu acho que ele está tentando ganhar tempo para nós. Mas como vamos poder sair desse lugar? Cadê as raposinhas de cristal que estavam aqui, gente? Alguém viu as raposinhas de cristal? Olha, uma lá na puta que o pariu. Ali deve ter uma saída. Oh... cara, foi muito... Cara, eu, quando eu vi essa cena, eu falei, puta que pariu, preciso explicar realmente que tinha uma saída no fundo, sério? Não, eles deviam ter pensado nisso quando viram o Luke ali dentro. Ele entrou por onde, exatamente? Não, mas primeiro eles pensaram isso. Eles entraram por onde, mas depois veio a pergunta, cadê as raposinhas que estavam aqui? Que ficou uma cena legal, cara, porque assim, a tradução do filme aqui é Os Últimos Jedi, mas The Last Jedi, o Rian Johnson falou que a tradução deveria ser apenas O Último Jedi. E pra mim seria também O Último Jedi, mas não sou eu que mando na Disney do Brasil. Mas aí quando você assiste filme, você entende, né, Nerd Master? Porque no momento, no final, né, o Luke fala, afinal de contas, eu não sou O Último Jedi, né? E aí mostra a cena da Rey. Essa cena é sensacional porque tem um padrão ali da fala do Luke. Cara, como é que você consegue numa mesma fala se falar tudo errado? Ele falou isso tanto pra Rey no meio do filme quanto agora pro Kylo Ren no final. Como é que você numa frase só consegue falar tanta coisa errada, hein? É, ele fala cada palavra dessa frase está errada, né? Ele fala, impressionante. É, né? Ele fala, a rebelião não acabou, que não é rebelião, é aliança, né? Mas foda-se. A aliança não acabou, a guerra tá só começando e eu não sou o último. É, e mostra o Rey levantando todas as pedras que o Luke se cagava todo pra poder levantar algumas, né? No... Né, pensar como é que é. O uso da força é pra levantar pedra, né? Força. Só serve pra isso, né? Aliás, até tem uma coisa que a Ana comentou sobre que, tanto faz, Primeira Ordem com o Império. A gente meio que viu isso com o que era chamado de Resistência no episódio 7. Aqui eles estão chamando de Aliança Rebelde, tudo bem, né? Eles ignoraram, assim, ter que ficar falando que é uma outra coisa. Não, acaba sendo o mesmo, assim, sabe? Os responsáveis, inclusive pela Aliança Rebelde são fundamentos mesmos, né? A Leia tá ali presente, então a gente tem isso. E a gente sabe que a Primeira Ordem é uma evolução natural do Império, né? A gente vê muitas semelhanças, principalmente nesse filme, inclusive a burocracia, as discussões internas que a gente vê bastante entre o Hux e o Kylo Ren são as mesmas, né? Não muda nada. Sim. Sim, muito. Cara, a Nova Ordem é o Império. É só o Império com roupas mais bonitas. Só isso. E com naves. E com AT-AT com que parece gorila. Só essa diferença. Ah, cara, revendo o Rogue One, eu acho o Império. Como vilões, assim, eu prefiro muito mais o Império. Não só pela afeição que eu tenho já de ter visto Star Wars antes, tudo, mas. Eu não sei porque o personagem do Orson Crane, que é ali, toda a discussão com o Tar, eu vejo a Primeira Ordem mais como os mais jovens, né? Você vê pessoas muito jovens ali nos postos da Primeira Ordem. Sim. Inclusive um pensamento que o Snoke até confirma, né? Não, escolhi o Hux porque ele é um cão descontrolado, né? E é bom, você pode controlar um cara desse. Ele pegou pessoas jovens pra ele poder manipular, né? Agora, Dona Ana, deixa eu passar para uma outra cena, que eu preciso tirar isso do meu sistema antes que eu me envenene mentalmente nisso. Fala da cena dos mamilos, por favor. Ai, senhor, dai-me forças. É aquela cena que você... Aliás, deixa eu fazer uma parte. Eu acho que eu nunca ouvi falar de um diretor que se colocou na posição de ficar explicando coisas sobre o filme. Tweets após tweets. Isso é vergonha. Sabe? Eu não sei se a capacidade de entender das pessoas tá tão difícil. E ó, um outro aparte. Quando a gente vê um filme, o que eu tô vendo é diferente do que vocês estão vendo. Claro. Porque o filme sempre passa pela minha experiência, pelo que eu já vivi, pelo que eu já conheço, pelo que eu deixo de conhecer, pela minha relação de emoção com um personagem X ou Y. Isso mexe com a gente e afeta de maneiras diferentes. Agora, eu fiquei, sinceramente, com dó do Rian Johnson, de tanta explicação que ele tem que dá, porque parece que as pessoas perderam a capacidade de imaginar um pouquinho, de parar um pouquinho pra pensar que é tudo pronto, que é o fast food só. E sem bacon, né, McDonald's? Voltando à polêmica. É mostrado no filme que a Rey e o Kylo Ren têm uma conexão muito forte. Porque eles conseguem se comunicar. E a comunicação passa pela questão de um conseguir ver o outro, mas não conseguir ver onde o outro está. Em dado momento, tá lá o Kylo cuidando da sua aparência lá, trocando de roupa, quando começa a comunicação com a Rey e ela fica incomodada porque ele está sem camisa. Aliás, ela não é a única que fica incomodada, né? Como diria o saudoso Paulo Silvino, é uma bichona. Olha, eu ouvi um papo de que isso daí, na verdade, foi uma exigência do agente do Adam Driver. Porque foi assim, pariu. O meu cliente malhou durante meses pra fazer esse papel. Vocês não vão deixar de mostrar o físico que ele está agora. Podem deixar ele sem camisa, por favor. Ana, desculpa, vou ter que repetir. Mas isso é uma bichona. Aí depois a gente descobre que esse contato mental era via Anatel, digo, Supremo Comandante Snow. Eu tenho dúvidas, tá? Eu acho que há controvérsias. Eu, sinceramente, eu acho que ele ficou ciente da comunicação, do mesmo jeito que o Luke percebeu o que estava acontecendo. Quando ele chegou próximo bastante, ele falou: que porcaria tá acontecendo aqui? Vamos explodir toda essa porra aqui? Porque isso não pode, não pode, não pode. Ele percebeu, ele tava, o Luke estava com a conexão dele com a força desconectada, né? Ele tava, deixou o botão em mudo, mas ele conseguiu perceber. Então imagino que o Snoke também tenha percebido. Ele que jogou o caô em cima dos dois, dizendo: olha, isso tudo aí foi eu que fiz. É um mentiroso, é um safado, é um safardana, sacana. Isso tem cara de que é caô dele. Né? Cara, outra da história do caô é o jeito troncho que ele morre na mão do Kylo Ren, né? Que o Kylo Ren tá lá pronto pra matar a Rey, porque o Supremo Snoke já tinha feito a Rey de fantoche, jogando pra lá, jogando pra cá, jogando o sabre na cabeça dela na testa, depois pegando o sabre de volta no bumerangue, botou o sabre do lado do trono dele. Ah, Kylo, sabe uma coisa? Corta essa filha da puta logo de uma vez. Ah, Kylo, você não tem como se livrar disso? Eu estou vendo na mente de Kylo Ren as intenções que ele está prestes a matar seu inimigo, a tal coisa. Tá, nega. Então tá, vira o sapo pra ele. Corta ali, matou. Não deixa de estar certo. Ele viu nas intenções do Kylo Ren que ele tava lá querendo matar seu maior inimigo. Só que seu maior inimigo é você mesmo, seu trouxa. Eu achei engraçado que no cinema todo mundo comemorou e tal. Beleza, natural. Só que eu tava assim: não, vocês estão loucos. Ele matou o Han Solo. Não tem que apoiar ele, assim. Ele não vai virar, tipo, mocinho, caramba. É, eu também não perdoo. Por fim, não foi isso, né? Porque parecia que o filme ia caminhar. Ah, não, agora realmente o Kylo Ren ele vai pro lado bom da força. Não, né? Aí já tem uma reviravolta. Você vê ali que ele queria trazer a Rey pro lado dele, né? É um filme, eu considero um filme de desconstruções, assim. Até essa cena toda, inclusive, é muito bonita, né? O visual da sala toda em vermelho. Essa cena é muito parecida com o que a gente viu no Retorno de Jedi, né? No final. Sim. Agora, uma coisa. O filme como um todo é bastante bem construído, vamos assim dizer, mas ele tem lá suas barriguinhas com uma bendita da cena do cassino. Ela tava mal feita? Não, ela não foi mal feita. Ela tem propósito ali? Sim, ela tem propósito. O propósito de mostrar como é que a galáxia vive, mesmo tendo essa guerra nas estrelas em volta dela, né? Que ainda tem o, vamos dizer, o povo rico que tá cagando ali, se é Nova Ordem, se é Império, se é República, se é o Caçamba 4, que tem os povos, né? O pessoal das pobrezas que tem que servir os ricos, e que a Aliança tá aí, o Império estão no meio dessa brincadeira, lutando, sendo ajudado por todo mundo, e todo mundo se ajudando, e ninguém é de ninguém, e todo mundo é de todo mundo. Mas que essa cena foi um pouquinho de barriga no meio do filme, foi. Tudo bem, tudo bem. Não desmerece o filme por causa disso? O filme perde o brilho por causa disso? Na minha opinião? Não. E serviu pra mostrar aqueles molequinhos pra no final ter aquela cena maravilhosa do moleque puxando a porra da vassoura com a força que eu achei sensacional. Então, não desmereceu nada. É um arco ali no filme que ele só tá repetindo o mesmo tema, né? Que a gente tá reforçando, na verdade. Nem só repetindo, que repetindo seria desnecessário, mas ele tá reforçando um tema sobre você entender o que é você ser um herói ou o que realmente é necessário pra você conseguir vencer com a rebelião. Que aí o que depois me fugiu o nome agora da menina que tava com Rose. A Rose, né? A Rose fala, né? A gente não vai ganhar matando os inimigos, tudo. A gente vai ganhar salvando quem a gente ama, né? E resistindo, né? Essa é a principal função atualmente da rebelião, né? E uma coisa que essa cena mostrou, pelo menos para mim, é uma pergunta que todo mundo se faz desde o primeiro filme lá na década de 70. Da onde que o Império e a Nova Ordem tiram tanto dinheiro para pagar todas essas naves, engenhocas e o caramba, quatro, canhão de explodir porta, e AT-AT com braço de macaco e o caramba, quatro. São os ricos desses cassinos da puta que pariu que sustentam a nova ordem, negão. Eu sempre vi que ela tirava, no caso Império, né? Ela tira pela exploração. Ela simplesmente vai colonizando planetas, extraindo deles o que lhes interessa, e com isso que eles pagam, tem recursos para comprar e mandar fazer armas, desenvolvimento tecnológico que eles fazem internamente ou compram feito. Eu acho mais difícil entender da onde vêm os recursos dos rebeldes. Porque tá, você tem planetas ricos que estão tentando se manter afastados das garras do Império e estão financiando de forma aberta ou de forma velada. Tá, tudo bem. Mas são tantos assim a ponto de conseguir manter também o que os rebeldes têm? São naves de todo tipo, todo tamanho, bases espalhadas por centenas de planetas. Tem um lado meio clandestino, um lado meio velado, mas eles também têm o seu poderio. Isso daí não aparece do nada. Então, eu sempre senti, sim, que era desequilibrado, que o Império parecia ter mais força do ponto de vista de armamento. Eles tiveram dinheiro suficiente para desenvolver não só uma, mas duas estrelas da morte. E depois a Nova Ordem desenvolveu um planeta gigantesco também, destruidor de estrelas, né? Starkiller. Gente, isso não é... Isso precisa de muito recurso. Recurso material, recurso financeiro. Tudo bem, Ana. Eu concordo contigo, mas nesse filme 8 ficou muito na cara a diferença descomunal, gigante, entre o poderio da Nova Ordem e a pobreza da Resistência, cara. Porque a Resistência tava lutando com sucata. Tava lutando com a porra do Speeder, que o cara acelerou o Speeder e furou o chão da porra do Speeder, cara. Então, ali era Davi e Golias mesmo, cara. É a galera do... Ah, tá. Mas aí aquela era uma base antiga da rebelião, né? Então aí tinha essa desculpa aí que, na verdade, era só eles estavam usando só a tralha antiga e não deu tempo deles pegarem o que eles tinham de material novo e guardado em algum outro lugar. Mas, realmente, pode ser usado isso daí também como um argumento pra isso, porque realmente ficou um pouco estranha essa diferença aí de como algum pode conseguir e tal. No caso do primeiro filme, de Guerra nas Estrelas, você tem aquele poderio militar gigantesco do Império, que é derrotado com um golpe de sorte, né? Pela força que está sendo usada através do Luke Skywalker, e dá o tiro certeiro que destrói e atrasa toda a vida do Império de uma forma catastrófica. Ali realmente é uma semente para você ver o poderio militar do Império cair, e inclusive a gente pode imaginar, olha, conseguir uma vitória dessas, isso reforça do ponto de vista da rebelião, tá vendo? A gente consegue arregimentar mais gente, consegue arregimentar mais recursos, porque eles estão vendo, olha, a nossa luta que parecia inglória, a gente tá conseguindo. Nesse momento, eu acho mais difícil pra rebelião conseguir se manter firme, porque ela perdeu material, ela perdeu naves, ela perdeu muita coisa, e tá a Leia ali praticamente sozinha. Pediu ajuda pro universo todo e o universo se calou. Eu acho que talvez esse seja um ponto de mais falta de esperança, viu? A Resistência, rebelião, aliança ou qualquer nome que você queira, nunca teve tão fodida em filme nenhum, cara, porque ela começou o filme com frota e terminou o filme com meia dúzia de gato pingado na boleia da Millennium Falcon, cara. É muito... Só tinha eles ali, né? É verdade. É muito desespero, cara. Eu espero que Lando Calrissian e outros povos tomem vergonha na cara e apareçam no próximo filme, porque senão, meu nego, a aliança ali dá pra caber numa mão só, dá pra encher uma mão só com essas alianças. Não tem muito pouca aliança nessa mão. Coube todo mundo dentro da Millennium Falcon com porgs inclusos, né? Porgs inclusos, lógico. Bom, olha lá. Vamos encerrar por aqui. Foi um papo maravilhoso. Eu espero que o ouvinte tenha gostado também desta conversa. Dona Ana, minha masquenata, você que... Aliás, que participação da masquenata nesse filme, cara, foi sensacional. Como fazer uma participação sensacional de um personagem sem botar o personagem no filme, né? Pronto, essa é a prova de que a Princesa Leia vai ser bem colocada nesse filme, faça o que acontecer. Diga suas considerações finais, minha querida masquenata, e diga o que você achou achou no final das contas do filme? Olha, já disse isso no começo, eu volto a repetir, eu gostei muito do filme. Eu acho que se a tarefa de um filme é divertir, ele divertiu. Se a tarefa de um filme foi emocionar, ele emocionou. E, como eu disse antes, eu cresci vendo a Princesa Leia. Eu demorei tanto tempo para entender o quão inspirador ela era, que, na verdade, eu cresci vendo. Então, foi algo natural. Ver aquela princesa que não ficava esperando ser salva, que não ficava esperando ajuda. Ela pede ajuda quando precisa, mas ela também dá os seus pulos, dá as suas porradas. É isso. Eu acho que talvez a coisa mais triste do filme é pensar que a gente está vendo agora o adeus da Princesa Leia e... Ai, me deu até emoção agora. Perdi o rumo. Mas é um pouco isso. Eu acredito no que tem sido feito. Até agora eles não decepcionaram a gente. Eu acredito que vão entregar e fechar a história da Leia com o respeito que ela merece. E vão entregar boa diversão, que é o que a gente quer. Perfeito. Rafinha, meu Luke Skywalker da edição de áudio. Obrigado pelo carinho. Suas considerações finais e o jabá também para Banco de Cérebros, por favor. Ótimo, obrigado. Primeiro, queria novamente agradecer a oportunidade de estar participando aqui do Paranerd, né? Cara, esse filme, eu considero ele uma ótima resposta ao que se teve para o episódio 7, né? Que teve suas críticas por ser um filme muito semelhante ao episódio 4. E aqui a gente vê realmente todos esses temas trabalhados, inclusive com reviravoltas, desconstruções do que a gente tinha como expectativa. E eu espero que o J.J. Abrams, que acho que vai dirigir agora o episódio 9, ele não vá retroceder tudo isso, não vá querer novamente fazer o feijão com arroz, que eu acho que não vai precisar. Star Wars merece uma história original, né? Uma nova história, uma conclusão para essas mudanças que estão ocorrendo, né? Eu espero que o terceiro filme dessa nova trilogia, né, o episódio 9 ainda, seja até traga a Leia como um tema principal. Eu acho justo até para poder continuar essa inclusão dos personagens antigos a cada filme, né? Tem que ter agora um filme com ela como principal, contando uma história que seja movida por ela. Até a gente tava falando sobre o Nerdmaster. Tem como fazer assim, por mais que a atriz tenha falecido, dá pra gente pegar alguma coisa, alguma motivação que a Leia tenha passado durante a história. Enfim, eu espero que eles façam através disso. E, cara, Os Últimos Jedi, pra quem não gostou agora, imagino que quando for olhar lá no futuro, daqui a uns 10 anos, for analisar, vai acabar mudando de ideia. Eu acho que sim, porque esse filme merece. Você que tem um podcast e quer ter uma edição feita por mim, né? Até porque eu sou o responsável pelas edições aqui de alguns podcasts do Paranerd, né? HunterCast, MangaQ, enfim, tem alguns podcasts futuros aí, tem alguns projetos futuros que vão ser editados por mim também, né? Vocês podem, inclusive, ouvir esse podcast, são ótimos podcasts, vão ter o exemplo aí da minha edição. Se vocês precisam de um editor, só me contratar. Tem o site bancodeseries.com.br, no qual sou o editor principal. O site é uma agência de comunicação, ela age também em produção de conteúdo para artigos, conteúdo institucional, mas na área de podcast eu sou responsável. E bom, acho que no post aí vai ter o link do site pro pessoal ir lá entrar em contato comigo. Então é isso, pessoal, eu novamente agradeço, né, Nerdmaster. E é isso, meus queridos ouvintes, ficamos por aqui. Vida longa e próspera, por que não? Afinal de contas, quem tem que... não temos só que gostar de Guerra nas Estrelas, tem que gostar de tudo, né? You got a nerd mail. Muito bem, vamos agora à leitura de e-mails e comentários do episódio de My Little Pony, Amizade é Mágica. E tivemos um e-mail, olha só, valeu a pena chorar um pouquinho que vocês me mandassem um e-mail. Mandaram. Quem mandou o e-mail foi Elias Passo Tenório, ele tem 33 anos e mora em Maceió, Alagoas, e ele diz o seguinte: Oi, Nerdmaster, eu vi apenas um episódio do My Little Pony e gostei muito. Você fez fez bem em fazer um programa sobre este desenho, eu também acho. Eu até já vi desenhos melhores, como Bob Esponja e Padrinhos Mágicos, mas o My Little Pony é muito e vale a pena assistir. Eu só não entendi o que, que ele é muito, tá, Elias? Ele é muito o quê? Muito bom? É muito gay? É muito... Não sei, você só botou que ele é muito, mas tudo bem, eu acredito que seja muito bom, mas não tem problema não. Gostaria de pedir programas sobre o Bob e os Padrinhos, caso interesse, eu agradeço. É, eu gosto muito de Bob Esponja e eu também adoro a baratinha dos Padrinhos Mágicos, adoro o trabalho que o Guilherme Briggs fez no Cosmo, e por que não? Podem virar futuros paranerds, quem sabe? Nerdmaster, continue o bom trabalho e obrigado pelos excelentes programas. Eu te agradeço, querido Elias, muito obrigado pelo seu e-mail. Além do Elias nos mandar um e-mail, nós também tivemos comentários. O primeiro comentário é do meu querido Doug Kuro, e ele diz o seguinte: nunca assisti, mas eu fico espantado com a popularidade com o público adulto. Pensando bem, acho que depois de ouvir ou assistirei esta pequena manada. Essa frase ficou um pouquinho estranha, mas tudo bem. Vai que eu gosto, estou um pouco carente de bons desenhos. Então vai nos pôneis, cara. Os pôneis não desapontam. Ultimamente, e pode ser uma boa opção ver os pôneis, com certeza. Eles não são pôneis malditos. Outro que nos fez o comentário, meu querido mecenas Paulinho, 15kg, ele diz o seguinte: até metade do programa eu estava com os ursinhos carinhosos na cabeça. É porque a sua cabeça funciona de uma maneira meio estranha, né, Paulinho? Mas tudo bem, eu te amo assim mesmo. E um último comentário que nos fez foi o Flodoaldo Simões Neto. Sim, o Simões Neto é o Flodoaldo, não sabia disso. Olha só, eu nunca pensei que fosse escutar um programa sobre My Little Pony. Que coisa, né, Flodo? Mas devo dizer que foi bem divertido, pois os participantes parecem gostar deste desenho. Parabéns especial para a senhorita Ana Lúcia Littier. Sua participação foi excelente, além de soltar um ótimo discurso no final sobre respeito e empatia. Abraços e até a próxima. E além de tudo, ela é a culpada desse episódio, porque se esse episódio foi ao ar, é por culpa da Ana Lúcia Littier. Muito bem. E-mails e comentários lidos, muito obrigado a todos e até a próxima, no próximo Paranerdia. Vamos lá.